anjos a voar, demônios a nos puxar pro chão. Até tentei começar devagar, mas com você não. Pensei em ser melhor, mas o que quis talvez não fosse o suficiente. Eu quero é muito mais do que fiz por mim, por nós dois. Ser ou não ser por aqui, te levar bem mais longe do que pode ir por aí. Ver de perto o teu suor, sabendo que a distância torna tudo melhor. Ser ou não ser por aqui, te levar bem mais longe do que pode ir. Ver de perto o teu suor, sabendo que a distância. Aê, todo bom malandro vira otário quando ama, morô? E todo bom malandro vê de perto essa pele tão lisa. Não ser discreto, repele essa brisa. Uma vibe skunk, Miley punk, dança encante enquanto reza o som pro santo vai. Gata vence tudo que eu queria. Blue Oyster no club com luz melodia. Moon crazy Lorena, pele morena, segue serena, teima tudo que eu sentia. Ser ou não ser por aqui, te levar bem mais longe do que pode ir por aí. Ver de perto o teu suor, sabendo que a distância torna tudo melhor. Ser ou não ser por aqui, te levar bem mais longe do que pode ir. Ver de perto o teu suor, sabendo que a distância.